Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM em 750 kHz e agora também para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas, transmitidos pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levamos até você os mais variados assuntos, correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância, das nossas ansiedades, dos nossos medos e de nossas superstições. Traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar mensagem de paz, alegria e tranquilidade. Tenham uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Nós vamos entrando no ar com apoio da WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Não podemos deixar de mencionar também as casas espíritas, Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. E também agradecer a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã pelo constante apoio ao programa Vivência Espírita. Hoje o nosso convidado é o Fabiano Porto e vai conversar conosco sobre regeneração global. E nós vamos querer saber do Fabiano, que tem bastante conhecimento assim, espiritualista, esotérico também, sobre a relação dessa regeneração global com a regeneração do mundo também, nessa transformação, dessa transição do nosso mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, que nós pensamos que tem tudo a ver uma coisa com outra. Então, preparem aí suas perguntas, ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir também, entre nas nossas mídias sociais, Facebook e WhatsApp aqui, que o Rodrigo vai falar para vocês. Bom dia a todos, estamos aí até 10 horas da manhã juntos. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa vai ser reprisado aí, vocês podem ouvir durante a semana, é só baixar o nosso aplicativo aí no Vivência Espírita. E você que está assistindo a gente no YouTube Live, a gente já iniciou a transmissão no YouTube Live, ainda no Facebook a gente vai transmitir daqui a algum minutinho, tá? Só deu um probleminha aqui, mas em alguns instantes já estará no YouTube, no Facebook Live também. Então entra aí, comente, compartilhe com a gente e deixe o seu comentário aí durante o programa, a gente vai fazer uma pergunta para sorteio e no final do programa a gente vai sortear dois livros espíritas. Então vamos dar bom dia para Deli também. Não vou nem tentar o sobrenome. Ito. Deli Ito. Aí pedir para ela também, dando bom dia, para ela fazer a prece de abertura para a gente. Para quem não conhece, a Deli é uma trabalhadora aqui do Vivência Espírita também. Bom dia, queridos amigos. Então, nesse instante, vamos todos acalmar o nosso coração para que nesse domingo, onde temos a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, todos aqui, possamos, nessas horas da manhã, com muito amor, tranquilidade, receber todas as bênçãos que Jesus possa nos proporcionar nesta manhã, para que todas estas bênçãos, essas tranquilidades, essas alegrias possam estar conosco durante toda a semana Então vamos, queridos amigos vivencianos, nesta manhã, desfrutar, juntamente com toda a espiritualidade amiga e com os nossos amigos aqui, esta manhã de muita informação, de muita alegria, de muita paz. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é como será o mundo regenerado. E nós estamos aqui com o Fabiano Porto, que vem desenvolver esse tema com muita propriedade, com muito conhecimento. Então nós estamos aqui com o nosso querido Fabiano Porto, que é filho da nossa querida irmã e companheira Bia Porto. Bom dia, Fabiano. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e ainda mais feliz pela oportunidade de podermos compartilhar essa causa, essa missão com o mundo. Colocaremos legendas em espanhol e inglês após essa entrevista para publicarmos. Olha, tá vendo, Rodrigo, mais uma inovação. Eu tô sem o microfone aqui. Legal. Então é interessante também a gente saber o que... Eu já tinha comentado no programa anterior, mas comentar de novo o que é a regeneração global, né? Para saber em relação ao portal, ao site, para saber o que exatamente que vai ser, né, também versado, né, para inglês e traduzido para espanhol. Que pouca gente sabe, né? As pessoas pensam que está traduzindo para inglês. Mas não, o certo é falar, tá versando para inglês, do inglês que se traduz para as outras línguas, né? Porque é uma língua global, né? Uhum. Não é a mais falada no mundo, mas é considerada a oficial, né? Então é legal comentar aí, a gente comentar então um pouco mais sobre esse projeto, é muito interessante. Mas então nós vamos iniciando. Fabiano, quem é você? Certo. Bom, eu sou jornalista formado, especialista em gestão de mídias digitais e gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, e tenho uma agência digital há 7 anos aqui em São José e trabalho com educação, com projetos de educação e sempre ligado nessa parte das novas tecnologias, né, na parte de comunicação dessa nova era, né, ultra conectada, sociedade conectada que nós estamos. Então nós temos aí um jornalista que versado na área da educação, da informática. Então vamos lá. O que é regeneração global, que é o tema de hoje que nós vamos discutir aqui? O que é isso daí? Perfeito. Bom, esse foi o nome que nós demos a um movimento que tem como objetivo reunir as soluções que já existem e estão neste momento sendo criadas por milhões de pessoas com o objetivo de sustentabilidade, de equilíbrio nas diversas áreas da sociedade. Sentimos enorme falta de um portal, de um local na internet para reunir essas soluções. Nós costumamos brincar que a revolução não vai ser televisionada. Nós precisamos criar os canais para as pessoas verem que o mundo há esperança, que há soluções disponíveis. E assim nasceu o Instituto Regeneração Global. Esse é uma ONG? É uma ONG, acabou de inclusive sair o nosso registro como organização não governamental oficialmente, né? E vai ser Instituto Regeneração Global com o cunho de associação, né? Aqui de São José? Ou é... São José dos Campos. Uhum. E como surgiu essa ideia de integração social? Há uns 2 anos, mais ou menos, assistindo a um vídeo que inclusive eu aconselho muito, chamado The Tribe, o que será necessário, está disponível no YouTube para assistir, um descendente da família Procter & Gamble, meio que se rebela contra essa questão da concentração de renda e essa política da empresa e começa a saber, fala, poxa, onde a gente chegou no mundo? Será que é isso que a gente é capaz de fazer? Ter 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com sede no mundo? 1 bilhão de pessoas sem comida? A gente produzindo mais comida e desperdiçando? É isso então que a raça humana foi capaz de fazer? E aí ele fez um programa inteiro, um documentário maravilhoso, explorando o tema da energia sustentável, energia renovável. E após esse documentário, me despertou uma necessidade imensa de reunir amigos e pessoas para discutir esse tema da energia limpa, energia renovável. E aí ficamos nessa reunião por mais ou menos quase 2 anos, até que em um momento, até de um cunho de espiritualidade, uma meditação que eu tive, me veio esse tema regeneração global, e me veio o nome mecânica da regeneração global. E eu entrava nessa meditação em cada uma das áreas que hoje compõem a regeneração global, e eu via mundo regenerado lá dentro. Então, a regeneração global, vocês vão saber, a gente vai entrar em cada uma das áreas. Então, eu via a energia, então eu via o mundo cheio de coisas de energia diferente, saía. Entrava água, via uma relação com água diferente, saía. Fiquei 1 hora e meia numa meditação dessa e saí com um script. E aí eu passei para o coletivo e todo mundo adorou assim de primeira. E desde então o universo tem fluído de uma forma assim muito incrível esse movimento. Fabiano, tem acontecido muito com algumas pessoas, alguns desdobramentos assim. A pessoa quando faz meditação, ela às vezes atribui a meditação, que é importantíssima, né? Até para médium, por exemplo, as pessoas que são médiums, se ela medita, ela consegue saber como que faz a meditação, ela consegue ter um desempenho bem melhor também na mediunidade. Mas tem acontecido algumas coisas com alguns médiuns que são desdobramentos. Quando você fala em 1 hora e meia, né? Essa 1 hora e meia a gente não calcula o tempo que talvez você tenha passado desdobrado vendo todas essas coisas. Talvez só. Eu lembro do Jamiro dos Santos, que fez um livro chamado Os Últimos 6 Dias de Jesus, que ele teve questão de um apagão assim de 1 meia hora, né? E quando ele voltou, ele estava com os últimos 6 dias de Jesus na cabeça dele, né? Então, e ele não lembrou de repente também não. Uhum. Conforme ele foi vendo que ele tinha feito, acontecido isso com ele, ele foi aos poucos relembrando todos aqueles 6 dias. Então ele fez esse livro, Os Últimos 6 Dias de Jesus, né? E realmente pareceu ser mais do que 1 hora e meia. Muito mais, sim, né? Então é isso que a gente atribui. Estamos falando assim com o Fabiano, porque o Fabiano tem muita familiaridade com a doutrina espírita também, né? A gente sabe que a Bia é espírita, ele também foi criado dentro da doutrina também, com a família. E eu queria associar, Fabiano, a essa ideia que você teve exatamente com o que está acontecendo com a gente no planeta. Então, nós espíritas falamos muito em regeneração. Isso. Que o mundo está saindo de expiação e provas para entrar em regeneração. Só que nós ficamos muito baseados no que nós vimos só no plano espiritual. Quando a gente vê, por exemplo, o nosso lar, todo mundo é apaixonado pelo nosso lar, né? Uhum. Todo mundo, todo espírita, ou sim, até quem não é, quem viu o filme, por exemplo, que vê aquela arquitetura, que vê todas aquelas coisas, fica apaixonado pelo nosso lar. Mas o que acontece? A gente está esperando isso chegar, né? Sim, a gente fica a vida toda aqui esperando os próprios espíritos. Olha, um dia vai ser assim. Vamos, e sim, aí? É tudo isso. Bem, um dia vai ser assim. Você está fazendo o quê? Está achando que vai cair do céu aquilo lá para a gente? Quer dizer, nós estamos mudando a condição de prova e expiação para regeneração, mas estamos esperando as coisas acontecer. Exato. O que eu penso que aconteceu com você, por ser bem mais jovem também, é exatamente falar, ó, pessoal, começa a trabalhar, tem que ser desse jeito aqui. Vocês querem um mundo de regeneração? Não é só na ideologia, não é só na cabeça. Tem que ser físico. Uma metodologia. Tem que ser físico. Sim. É por aí. Eu acredito muito nessa questão, dessa transição, né, para um mundo de regeneração. Mas como você disse, nós não podemos ficar esperando venha a nós ao vosso reino, né? E nós temos que agir no nosso dia a dia. E a ação, ela impele transformação, porque uma das coisas que, aprofundando, né, nessa questão da regeneração global, é como vai ser desafiador nós conseguirmos regenerar o planeta. Absolutamente tudo que a gente criou, não diria tudo, vai, deixa 1% de fora, quase tudo que nós criamos precisará ser rearranjado, as nossas escolas, o nosso transporte, a nossa moradia, a nossa forma de estruturar os pensamentos, essa questão das crianças serem criadas para competição, com lista de notas de boletim. Nossa, mas é tanta coisa que nós teremos que mudar, que é desafiador. Mas nós precisamos de uma metodologia. E esse período que nós vivemos é o período mais complicado que existe, que é o período da transição. até na classificação, né, nórdica da astrologia, você tem os signos cardeais, os signos fixos e os signos mutáveis, né? Nós estamos vivendo na era mutável, ou seja, nós temos que se desprender do que nós prendemos para nós podermos nos refixar em novas bases. E essa soltura que nós estamos fazendo na antiga cultura é o que a gente está vivenciando agora, esse mundo de aparente caos, né? Mas como o Sai Baba disse, o Sai Baba já desencarnado, né? Ele falava, quando perguntaram para ele, ele falava: poxa, mas como você está falando, Sai Baba, que o mundo está melhorando, se a gente só vê desgraça, se a gente só vê destruição? Ele falou: olha, repare, uma dispensa suja com uma luz de 60 watts, você consegue enxergar determinada sujeira. Agora troca aquela luz por uma de 100 watts. Não é necessariamente que o mundo está pior, nós estamos enxergando mais as coisas. É o caso da corrupção, né? Exato, tudo vindo à tona. Um amigo perguntou para mim, né, porque o que eu achava do que o mundo está perdido, que o Brasil está acabado, por causa que a corrupção é gigantesca, o que eu achava disso? Eu falei: eu estou vendo a evolução. Exato. Falei: mas por que você está vendo? Falei: porque antigamente tinha, ninguém via. É isso aí. Então nós abrimos os olhos e estamos percebendo essas coisas. É isso aí. Quer dizer, e temos a ferramenta na mão para você mudar esse estado de coisas, que é exatamente o seu voto. Exato. É não votar em quem é corrupto, né? Todas essas coisas. Então, você vendo esse caos instalado é porque você está conseguindo enxergar o que você não enxergava antes. Exatamente. Vivemos uma época do patrimonialismo onde a coisa pública se confundia com a pessoa. Exatamente. Ele era governador, ele era prefeito, ele era gestor de alguma empresa pública, era como se ele fosse o dono. Nunca foi dele, era como se ele fosse o dono. Quer dizer, e hoje você tem, o povo tem essa ideia. E a gente está enxergando essas coisas e até presidente vai para a cadeia. Exato, né? Isso é global, isso é realmente o mundo todo. Agora, você viu a notícia agora no Chile, todos os bispos do Chile renunciaram. Quando a gente viu uma notícia dessa, por escândalo de pedofilia. Então você tem o mundo inteiro sacudido. E até um exemplo muito grande foi ontem, né? Ontem, no casamento lá da Meghan pro príncipe, eu achei espetacular. Não sei quais serão as consequências, mas a participação dos negros participando, aquele bispo americano falando de amor, falando da ideia de se amar, eu achei fantástico. Só espero que não fique somente na imagem da televisão, né? Que haja realmente uma... Só para inglês ver. É, né, só para inglês ver. Literalmente. É, não, mas eu achei lindo aquela... ela não fugiu de dizer que é negra. Sim. Vamos dizer, fez questão que o bispo que fosse lá falar fosse negro. Sem dúvida. Aquele coral negro, aquele rapaz de 19 anos... tocando violoncelo, que foi uma descoberta do príncipe, né? Verdade. Então a gente vê que isso daí é uma demonstração de como nós precisaríamos ser. Exato. Você concorda com isso? Concordo. A gente hoje olhamos uma participação de negros numa cerimônia real e a gente acha relativamente normal porque o mundo já está mais plural. Mas isso não é nada normal. Você pegar a história da família real, isso seria algo impensável. É. Não, era já impensável casar com uma americana. Exatamente. Não, e casar com uma divorciada e negra, então Exatamente. Então esses são os prenúncios da transformação, né? São sinais que nós temos aí. Que as coisas estão melhorando. Eu tenho essa mesma opinião. O Sai Baba, ele era um médium de efeitos físicos, né? Sim. Então, ele, até que você tocou no assunto, eu achei interessante comentar que ele conseguia, através das mãos, sair um pó. Isso. Né? E ele fazia isso na frente de câmeras e tudo mais. Se você digitar no YouTube aí Sai Baba e colocar aí materialização, você vê a materialização ele saindo pó das mãos, né? Então, ou seja, é uma mediunidade que no espiritismo a gente conhece muito bem, que é a mediunidade de materialização. Então ele materializava também objetos, né? E era um guru indiano. É. Né? Então era uma pessoa que, se a gente pega o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, né? Sabe dos grandes avatares que vieram em nome de Jesus passando o conhecimento de amor. E eu concordo plenamente do que ele fala em termos de luz, porque muita gente vira para mim e fala também isso, fala: ah, não, mas parece que tá pior, o mundo tá pior. É a consciência que está aumentando. Exatamente. Né? É que a gente chegou num fundo do poço tão grande que quando a gente começa agora a expor esse fundo do poço, é desesperador. E olha, está só começando mesmo. As coisas absurdas que a gente vai ficar sabendo aí, nossa senhora, só chegando. Para melhorar vai ter que piorar muito ainda, né? Vai ter. É exatamente isso, Essa é a percepção. Fabiana, aí, por exemplo, eu vejo assim, né? Não sei qual vai ser o futuro da ONG, né? Ela está sendo muito bem aceita, né? Muito bem aceita. Mas nós estamos falando no começo. Exato. Né? Espero que toda a ideologia que está na sua mente se concretize. E eu acho que para o mundo vai ser muito importante que isso dê certo. Dar certo vai ter que dar. Aqui não tem mais volta. Exatamente. Não tem mais volta, né? A gente fala dar certo assim. Essa ideia é a partir daqui. Eu acho interessante também, até Rui. Nós vivemos numa cidade de tecnologia, isso. Né? De onde é que tem que sair essas ideias? Essas ideias têm que sair desses locais mesmo. Exato. Né? Não, e essas ideias, para dar certo, precisa alguém começar, né, Jorge? Isso, exatamente, é isso que eu estou falando. É. E tem que ser uma pessoa, exatamente, que essa ideia chegou para ele. Provavelmente, os que estão se associando também, com certeza, receberam esses insights também da espiritualidade, digamos assim. Quem acredita em espiritualidade? Claro. Quem não acredita, saiu dele mesmo. Deixa de pensar, não tem problema, né? É isso mesmo. Mas muita gente no Brasil e no mundo deve estar recebendo esses insights aí também e vão se unir para levar isso aí para frente, né? Para levar essa ideia para frente, porque vai ter que ser assim, desse jeito. Sim. É claro, quem está começando a lançar E outra coisa interessante que eu vejo na proposta de vocês é o seguinte, é uma proposta que não está pronta, né? Isso. É isso que é o mais legal. Está sempre em constante transformação. Então tá lá, você começa a falar de energia, mas daí... Eu tenho uma ideia legal pra caramba da energia, então você entra lá e dá sua ideia. Exatamente, né? Você cadastra sua solução, é isso aí. Isso que a gente tem que fazer, porque você vai encontrar, por exemplo, a gente às vezes que viaja pelo sertão nordestino, por esses lugares longe, você chega lá e você encontra uma pessoa que nunca foi na escola. O cara faz uma coisa que você fala, não é possível que essa pessoa tenha feito esse negócio aqui. Sim, sabedoria da vida, né, dele, insights. Quer dizer, tá dentro da pessoa, ele nasceu com isso, talvez para aquilo ali. Exato. E com um trabalho desse, de repente você pega uma ideia de uma pessoa dessa, para ser colocada, é importantíssimo, que é a solução para o mundo. Né? Não, é o caso de Israel, por exemplo, eu estava vendo na televisão agora de manhã, poxa, aqueles pomares no deserto. Urbanos, exato. É? Oásis, né? Aquelas kibbutz, aquelas fazendas coletivas. Poxa, são coisas que nasceu no deserto e não podemos fazer isso aqui no Brasil. Quantas praças ociosas nós não temos no mundo com pessoas dispostas a, de repente, plantar. Mas até fazendo um comentário no que você comentou, eu sei da responsabilidade e eu acredito naquela frase, né, que toda responsabilidade é uma honra, toda honra é uma responsabilidade, né? Eu sei da minha responsabilidade. Repete de novo pra gente. Toda responsabilidade é uma honra e toda honra é uma responsabilidade. Bonita frase, Jorge. Livro de Urântia. Eu sinto essa responsabilidade de ser o primeiro, né? O primeiro líder desse movimento. Hoje eu estou aqui, mas eu não sou o Instituto Regeneração Global. Eu sou uma semente que veio disseminar essa questão inicial, mas eu visualizo outros líderes, outros centros no mundo. O desafio vai ser nós consolidarmos o Instituto ao ponto dele se tornar conhecido, dele sair em TV, em rádio, dele atrair a atenção das pessoas espontaneamente. Agora somos como um bebê forte, mas um bebê. Então precisamos dessa união. Hoje somos em 32, o coletivo Regeneração Global, de pessoas unidas, super multidisciplinar. Aqui em São José, temos São Paulo, Minas Gerais, e temos contatos já estabelecidos em Holanda, Sri Lanka, Austrália, Portugal e Estados Unidos. Pessoas que eu já apresentei por videoconferência ao Instituto, eles adoraram e estão aguardando os próximos passos para agirem. Mas, Fabiano, é uma coisa interessante, que quando eu era jovem, né? Os estudantes, principalmente em São Paulo, eles eram uma liderança, que estavam sempre na vanguarda de todo o movimento. Depois, com a Revolução de 64, houve um esfriamento com os estudantes. E a gente observa que, até agora, esses estudantes não se acordaram, quer dizer, não se despertaram para a força que esses garotos têm para fazer as mudanças necessárias. A gente está vendo aí, através dos promotores novos, jovens, a mudança que estão fazendo no país. Mas precisaria mais jovens se enquadrar, se engajar nesse movimento, para que a gente tivesse muito mais força. Perfeito, Rui. É. É por isso que nós temos um dos nossos projetos em escolas. É. Nós fazemos apresentações nas escolas e incitarmos os alunos a pensar em soluções, né? E eu acredito muito nisso, que a educação e as crianças são a base do futuro, é óbvio, né? Não, porque a gente observa que tá todo mundo dizendo aí que... Coreia também apostou muito nisso, aí você vê em tão pouco tempo o que aconteceu, o Japão apostando na educação. É isso aí. Na educação. Não, e a gente observa que as escolas estão aí, um monte de jovens que não sabem o que fazer da vida, uhum. E o caminho da droga é o mais fácil, parece-me, que para esses jovens, quando nós poderíamos mostrar uma coisa bem diferente para mostrar o que o Brasil precisa dessa força jovem, dessa juventude, estando na frente, não está atrás, lá na retaguarda, esperando que os mais velhos façam, porque os mais velhos que têm que fazer já fizeram. Sim. Agora está havendo necessidade desses jovens se despertarem para essa mudança no Brasil. Sim, exato. E eu acredito que essa ultraconectividade, né, da sociedade, essa questão dos smartphones, mídias sociais, ele age para os dois lados, né? Então, de um lado, ele empodera o jovem de conhecimento e compartilhamento, de outro, ele também aliena, né? O conhecimento ou a informação? Porque eu vejo mais informação mais do que informação, conhecimento. Perfeito, é verdade. A diferença entre um e outro é, você tem dado informação e conhecimento. Uhum. Né? Que nem o meu orientador lá, para não chamar o urubu de meu louro. É. Não, porque informação é um conjunto de dados. Né? Então você entra na internet e você vê muita informação, né, que é sendo mostrado. Conhecimento só o ser humano tem. Isso, que é a capacidade de inferir. Eu saber que... Então você sabe que aquilo é uma coisa boa ou ruim. Que é quando a gente tem um juízo de valor. E é o que a doutrina faz com a gente. Uhum. Né? Ela nos dá conhecimento, nos dá informação para que a gente infira, né? Extraia conhecimento. Né? É porque hoje nós temos a informática que dá um monte de informação. Antigamente a gente não tinha a informática, mas nós tínhamos o quê? As manchetes dos jornais. Sim. Então eu só... fico meio triste porque parece-me que a internet substituiu as manchetes do jornal. Todo mundo conhece um monte de notícia só na manchete, mas não na essência. A gente vê isso no jornalismo investigativo cada vez mais sendo cortado das redações, né? Sim. Eu também, como jornalista, como vocês, sabe que o jornalismo investigativo é a base de todo jornalismo. Então, a partir do momento que você faz notícia só de lead, né? Quem, onde, como, você mata o jornalismo. Você não tem investigação. E você tá perdendo, a gente tá ficando com raiva, né? Né? O telespectador. Quer dizer, penso que o telespectador é um pouco mais inteligente, né? Uhum. Porque... você acaba achando que, por exemplo, você liga em qualquer tipo de jornalismo que a gente liga, até o esportivo, que é o que o pessoal vê mais, mas você só vê fofoca, né? Sim. Vocês prestaram atenção, teve um jogo do... só para ilustrar que é uma coisa que todo mundo viu. Teve o jogo do Corinthians e Palmeiras, o Corinthians ganhou de 1-0, que é um clássico, né? Difícil pra caramba, um time ganha do outro, todas essas coisas aí. E passaram a semana toda, até ontem, estavam falando que o rapaz matou a bola na cabeça e ficou fazendo embaixadinha na cabeça. Então, o que, que aquilo ali tem de importante na coisa? Quer dizer, só aquilo ali para fazer intriga. Tipo assim, parece que o cara vai para televisão, o jornalista vai para televisão, se formou, vai lá ficar fazendo intriga. Isso. Então ficar falando da vida do outro, ó, o cara casou com não sei quem. Até o casamento da princesa aí. O que o Rui falou foi muito legal no sentido de nós vermos um exemplo. Mas eu falo assim, meu Deus. Nós estamos no século XXI, você ainda tem que ficar dando tanto cartaz para alguém que ainda é rei. Exato. Será que a gente está precisando ter alguém de rei para a gente, para tomar conta da gente, para me abaixar a cabeça e ajoelhar na frente dele? Exatamente. Quer dizer, uma coisa... é o mundo do espetáculo, né? Então, o espetáculo também da guerra, que a CNN, por exemplo, inaugurou, que é o efeito CNN, que é você transmitir a guerra com câmera noturna, e daí as balas ficam coloridas, aí a pessoa pega um saco de pipoca e come vendo as outras morrerem. Eu tenho falado isso. Tá, é o mundo, é a banalização da violência. Isso tudo faz parte de um mundo em transição, né? Um mundo onde a gente não sabe muito bem o que está fazendo e está indo na onda, até um momento que muita gente tem chamado de o evento, né? O evento, né? O dia D. Na história da humanidade, nós sempre temos o dia D, né? Seja o Waterloo, seja o dia D no Normandia, seja o que for. Nós vacinação sempre temos. Para os idosos. Sempre temos um dia ou um período de tempo, sim, específico que há uma grande transformação da humanidade, né? E isso, acredito que as respostas disso estão na astronomia. Nós somos um cometa se dirigindo a uma velocidade imensa pelo cosmos. O Sol, ele não é um ser parado como nós aprendemos na escola, né? O Sol está parado e a gente está se movimentando. Essa é só uma questão de perspectiva. Na verdade, o Sol é um cometa que está se movendo, sim, velozmente além do universo, e os planetas estão todos ao redor dele em sentido de vórtex. E nós estamos dentro da nossa Via Láctea, no cantinho da Via Láctea. Então, quanto mais no centro da Via Láctea, mais energia tem. Nós estamos na periferia, nós estamos nos dirigindo ao centro. Sim. Sabe o Rio Negro e os Solimões? Que são dois elementos, água, mas que eles não se misturam. É mais ou menos isso que eu acredito que vai acontecer. Em determinado momento, nós vamos passar do Rio Negro para os Solimões, digamos assim, e nós estaremos em uma nova massa energética. E isso vai modificar tudo. E a doutrina espírita já nos mostra que nós estamos girando em 36 mil quilômetros por hora em volta do Sol. Só que ninguém percebe isso. Ele não percebe que em 24 horas nós damos um giro. Exatamente. E não percebe a velocidade que nós estamos aí no nosso planeta, no nosso mundo, e parece que está tudo certinho, tudo bonitinho, sim, quando na realidade não está, não, isso, né? Não, eu só ia comentar aqui que o Aécio César entrou aqui e mandou bom dia à equipe dos Vivência Espírita aqui no YouTube Live e ao entrevistado Fabiano Porto. Quanto ao assunto bastante interessante e preciso no nosso dia a dia, né? Necessário para o nosso dia a dia. E a Gilda Oliveira também comentou que é honrar as verdades com a prática, penso ser esse o caminho. Uhum. A Ieda Bastos entrou aqui e mandou bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo, estou amando o tema de hoje. E a Cláudia Moura também entrou aqui mandando bom dia. E quem está ouvindo a gente, assistindo a gente aqui, é a Irene Nascimento. Manda um abraço para Irene, grande amiga nossa. Comentando aqui com o Jorge Reis, é isso mesmo, definir prioridades, aquilo que ele estava comentando, aprofundamento no que é essencial, né? Não ficar só no superficial como as mídias ficam hoje em dia, né? Quem está participando aqui também é a Sônia Santos, a Doli Cassal, mandando bom dia, a José Carlos Medeiros, a Kênia Silva, Juliana Lima também, lá do Chocolate Hoje Pode, né? Vai mudar o nome. Vai mudar o nome? E qual vai ser o nome, Jorge? Oi, ela descobriu que tem uma marca já Hoje Pode, né? Então a gente não pode usar a marca dos outros, não. Então, sim, ela vai mudar para alguma coisa lá qualquer. Depois ela põe aqui. Até o Jorge, meu filho, falou que ela tinha mudado o nome já, mas ela não comunicou para mim, oficialmente dizer qual que vai ser. Aí ela, se ela quiser, ela passa para a gente. Qual vai ser o nome agora, né? Vai ser Hoje, Yes We Can. Yeah. O Marcelo aqui também, Sugar Gama, manda um bom dia. E o Ari Rangel entrou aqui, mandou bom dia, queridos amigos. Muito bom o programa, parabéns ao Fabiano pelo trabalho. É como diz o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Não estamos no ápice na corrupção, mas no início da faxina. Ou seja, descobrimos a sujeira que se escondia por debaixo do tapete desde sempre. Como estamos em transição planetária, é chegada das grandes agitações transformadoras. Amanhã sempre será um novo dia. Um forte abraço e um bom domingo a todos. Obrigado, Ari, pessoal, pelo comentário aqui com a gente. Mas essa frase que o Ari está citando, amanhã será um novo dia, isso é de 1939, do filme E o Vento Levou. Eu lembro, você assistiu, né, Rui? Quando? Assistiu na estreia. Na estreia ele estava lá. Né? Olha só, nós vamos para o nosso intervalo comercial, já estamos estourando ali o primeiro momento. Vamos lembrando aqui, ó, o Instituto de Regeneração Global é um movimento que tem como missão promover as soluções que contribuem para a regeneração do planeta e o equilíbrio da sociedade. Como? Por meio de ações virtuais e iniciativas que fomentam a conscientização de projetos de impacto social e ambiental. Então, você que está gostando do assunto, entra aí no seu computador também, aí na internet, www.regeneraçãoglobal.com, né? aí você vai ver o que nós estamos vendo aqui também. De repente, até olhando alguma das imagens aí, você dando uma olhadinha, que é fácil de ver, né? Aí você pode até fazer uma pergunta melhor, ou então se integrar e começar a participar também, ver aí como que faz para entrar, né? Como é que faz para participar também. Às vezes você tem uma ideia legal que você já pode, poxa vida, tem vontade de passar isso aí para frente. Rui, estamos chegando também, passamos do meio do mês de maio, né? E sim, lembrando que no dia 8, 9 e 10 de junho nós teremos lá o Encontro Espírita de Jacareí. Que, né? O Monte Olivo estará conosco aqui para dar mais detalhes domingo que vem, viu, Jorge? Então, legal. Então, o Monte Olivo estará aqui com a gente. Fraternidade Espírita, no dia 8, na Fraternidade Espírita Batuíra, nós teremos a abertura lá com o Coral Os Mensageiros também e a palestra com José Medrado. Verdade. José Medrado, que é famosíssimo no Brasil todo. Pode ser que o pessoal aqui de São José não conheça ele, mas o Zé Medrado é um showman, né, Rodrigo? É sucesso garantido, né? O Zé Medrado é brincadeira. É baiano, né? Baiano não nasce, baiano estreia, né? Então, o Medrado é esse tipo de pessoa que todo mundo gosta mesmo. Se você vê uma palestra dele, tipo assim, fala assim, o Medrado, ele consegue o tempo todo ser bem-humorado e falar de coisa séria. E sem fugir da doutrina. Né? O tempo todo você dá risada, o tempo todo com ele tá falando uma coisa super séria, mas no meio ele deixa você descontraído, daqui a pouco ele deixa você emocionado. Ele é um show mesmo, o Medrado. Então ele que fará a abertura no dia 8, mas nós temos convidados aí importantíssimos também, como o Adenauer Novaes, lá de Salvador, da Bahia, a Maria Lúcia de São Paulo, que também é recital, né? O Edson Ramos de Siqueira, de Botucatu. Nós temos também o Marcos Leão, que é uma oficina que vai ser feita. O Jairo Avelar, que eu sempre falo dele, meu amigo Jairo de Belo Horizonte, que tem o livro A Faxina, que a gente sempre fala aqui, do espírito do Marcelo Rios. A Célia Tombli, nossa amiga Célia de São Vicente, cantora, estará aí também. O Luiz Ru Rivas, do Rio de Janeiro, ele que é responsável pelas revistas infantis em associação aí com o Maurício de Souza, né, que está colocando muitas revistas infantis para a juventude, falando da doutrina espírita, usando os personagens do Maurício de Souza. Né? O Adão Nonato, que todo mundo conhece também, de São Paulo. E o nosso amigo Ed Moreno, que já deve ter entrado aí já para dar um recadinho aqui para a gente, estará também fazendo a parte musical. Então são artistas também, de muito conhecidos na doutrina espírita, e palestrantes, personalidades muito conhecidas, muito boas da doutrina, que estarão no Encontro de Jacareí. A gente já parabeniza o Monte Olivo mais uma vez por essa iniciativa, que ele trabalha bastante para isso. Vamos para o nosso intervalo comercial? Eu só queria, se o Rodrigo tiver condições, de mostrar para os nossos telespectadores a beleza do nosso dia de hoje. Olha que coisa linda que está ali aparecendo. Lá atrás não é um quadro não, né? Quem está vendo aí, aí é o Facebook, Rodrigo? Aqui é o YouTube. Quem está vendo no YouTube, quem está vendo no Facebook, aquela paisagem da cidade que tem lá atrás, com 750 m, aquilo lá não é quadro, não. Ela é o dia de hoje. É a cidade mesmo, né? Lá é a cidade. Olha que coisa mesmo, linda, né? As nuvens, céu. É claro que botaram uma película aqui um pouquinho mais escura, ficou mais bonita ainda, né? Mas é de verdade. É de mesmo, igual a gente fala quando criança. Esse é São José. O Nabuco fala que é São José, rapaz. Toda vez que a gente está numa cidade que a gente está meio complicado, fala, mas aqui também não é São José. Né? Vamos lá? A música que nós vamos colocar agora chama-se Tempo de Regeneração, com o grupo AME. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem, e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, oh, oh, oh. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol. Novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim. Então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora. Ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Fabiano Porto, que é jornalista, que é um rapaz super interessado na regeneração global e é filho da nossa querida amiga Bia. A Bia até agora não mandou nenhuma mensagem. Ela já voltou? Já voltou? Ela está tá fazendo constelação familiar. Está em Maceió. Ela nem sabe que o Vivência Espírita existe lá, mesmo o Fabiano estando aqui. Deve estar em curso, nesse momento deve estar em curso. Lá. Depois ela vai escutar, a gravação, ainda vai ligar. Não, porque ela não deixa de participar do nosso programa e hoje, justo a hora que o filho dela está aqui, ela não é participa. Verdade. Mas vamos lá, Fabiano, e aí? Nós havíamos falado aqui em off que existe uma série de caminhos para trilhar da regeneração. Quais são os itens mais importantes para essa regeneração global? Então, para nós organizarmos essas soluções, nós temos que ser como uma biblioteca. Então, um dos nossos objetivos é realmente reunir, né, organizar essas soluções. O que é uma solução para nós? É uma proposta tangível de alguém, uma empresa, instituição, ONG, pessoa física, que está oferecendo um projeto real. E para essa organização, nós tivemos que buscar, né, referências aí de autores que já fizeram esse trabalho de pensar quais são as áreas fundamentais em uma sociedade, onde não pode faltar para se ela quiser, né, ser regenerada ou quiser evoluir. E aí nós chegamos, então, nas 8 áreas da Biblioteca de Soluções da Regeneração Global. E as 8 áreas são energia, moradia, alimentação, água, transporte, medicina, consciência e sistema. E essa última categoria vale uma pequena ressalva, porque sistema nós colocamos para agregar as complexidades criadas pelo homem, que tem a ver com educação, meio ambiente, né? Então preservação de fauna, flora, instituições que lidam com essas coisas, e também sociedade, né? Soluções para melhorar a nossa vida em sociedade. Então essas são as 8 áreas. Cada uma dessas 8 áreas são subdivididas em 3 áreas. O ouvinte que tiver pode entrar no regeneraçãoglobal.com e aí você vai descendo a tela, vai rolando a tela e você vai vendo que vai ter essas áreas. Cada uma dessas áreas são subdivididas em 3 para facilitar ainda mais o entendimento e a busca das pessoas. Então, energia, por exemplo, nós temos soluções em armazenamento, soluções em produção e soluções em transmissão de energia. Moradia, nós temos soluções em arquitetura, soluções em construção e soluções em materiais. Alimentação, soluções de agricultura orgânica, né, orgânica, tudo, compostagem de alimentos e também conservação de alimentos. Dentro de água, nós temos soluções que visam acesso a tratamento, soluções que visam a estocagem de água e soluções que visam a extração de água. Transporte, soluções de cargas, soluções de transporte coletivo e soluções de transporte individual. Medicina, soluções em diagnóstico, soluções em prevenção, soluções em tratamento. Consciência, soluções que melhoram o nosso autoconhecimento, aí está um convite para todos os terapeutas se cadastrarem no portal. Soluções que melhoram a compreensão de mundo e virtudes e valores. Sistema, aí entra aquela questão, soluções em educação, soluções em meio ambiente e soluções em sociedade. Todas essas categorias têm uma categoria que é estudos e conteúdos úteis, que nós ainda iremos ativar no portal e ela irá reunir links, notícias, vídeos, editais, artigos sobre aquele tema. Então, futuramente, quando alguém quiser fazer um trabalho, por exemplo, sobre energia, vai poder entrar no portal, estudos e conteúdos úteis, vai achar artigo, publicação, link, notícia. Então, vira um referenciador bibliográfico também o portal. Então, essa é a metodologia. Mas, Fabiano, vamos dar mais praticidade ainda, né? Colocando isso. Assim, nós estávamos conversando aqui há pouco. Isso são ideias e coisas concretas já, né? Isso. Então, aqui você pode ter uma ideia e colocar, mas você já pode ter o que está sendo colocado muito aqui, é o que já existe. Exato. Né? Então, qual foi a ideia que você teve para ter uma solução desse tipo? No caso da energia, armazenamento, por exemplo, de energia. Como está cheio de ideias aqui já de armazenamento, de pessoas que já criaram essas ideias e eles estão expondo aqui. Isso. Às vezes com telefone, com contato dele, com isso, tudo. Exato. Então, você vai fazer algo na sua casa, na sua empresa, alguma coisa. O que você faz? Você entra aqui no portal e fala, vamos ver se tem alguma coisa interessante para mim aplicar no meu negócio. Você vai encontrar uma pessoa que tem... Que isso. Ele já colocou algo aqui, que já está patenteado, que já está registrado, que já está tudo. Pô, esse cara faz esse negócio aqui, olha. Isso. As empresas estão... Eu vou utilizar isso para construir a minha casa. Uhum. Eu estava falando com o Rafael, eu e o Rodrigo, falando com o Rafael Lavarini, que é energia, exatamente, né? Que é energia solar, em Minas. Que ele disse que é o lugar mais fácil ainda para você lidar com isso, porque só tem uma concessionária lá, né? Para você fazer a troca, né? A permuta. E ele estava falando que um outro amigo nosso, antes dele construir a casa dele, ele... A casa dele é toda sustentável, a casa, a residência. Uhum. Quer dizer, provavelmente ele teve dificuldade assim, para procurar gente. Exato. Que passe. E se você tem isso aqui, é muito mais fácil você entrar e ver. Exatamente. Aqui, o que você já pode utilizar dessas ideias? Isso. Então são profissionais totalmente independentes que estão colocando as ideias dele aqui, né? E você pode achar interessante aquilo ali e ir atrás. Até um, por exemplo, às vezes o cara colocou a ideia dele aqui, que não está implantada ainda, mas já funciona. Isso. E uma empresa grande pode entrar aqui e olhar e falar, pô, estou interessado nessa pessoa, eu vou lá olhar. Então, o que acontece? Para a gente deixar bem claro, esse portal, né, Regeneração Global, criado por você e agora com muitas pessoas juntos também, ele não está aqui para roubar a ideia de ninguém, não é isso. Não tem nada a ver, porque muita gente pode pensar assim, eu vou colocar a ideia que eu tenho aí, o pessoal vai pegar para ele. Não, não tem nada a ver com isso. Você está colocando algo que já existe, que é seu. Como um shopping de soluções. Exatamente, shopping de soluções. É seu que você vai colocar ali, não é dos outros. Você não está né, tipo assim, você não está colocando ali para arrumar financiamento, não, sei lá, não é isso, a Sim. intenção não é essa. Mesmo uhum. até se a pessoa quiser colocar, ela pode colocar, isso, exato. Não tem problema. Uhum. Mas você não vai perder a sua ideia de você não. colocar ela aqui, pelo contrário, não. você vai divulgar dentro dessa sala, desse shopping, isso. né, o que você já tem para compartilhar com o mundo, para o mundo ser melhor. Né? Para facilitar ainda mais esse entendimento, dentro de cada solução nós temos o que chama de status da solução. E aí a pessoa que visita, ela vai saber, está pronta para utilização? Está em fase de pesquisa? Está em fase de captação de recursos? Às vezes tem uma coisa dessa. Protótipo concluído tem essa... Então, de repente, pô, eu falo, nossa, que coisa fantástica, isso está à frente do tempo. Fala, não, realmente, está em fase de pesquisa e protótipo concluído. Então, ainda não posso comprar, ainda não posso colocar na minha casa, mas fico acompanhando. Então, tem esse status. Esse status é só, não só falando em relação a isso, é que esse status é, por exemplo, para saber se é uma invenção isso. ou já é uma inovação. Isso. Né? Porque uhum. a diferença entre uma e outra, a invenção é uma coisa que foi criada dentro de uma universidade ou por um pesquisador ou um investigador, tem pesquisa, né? E a inovação é uma coisa que já é aplicável na sociedade, já traz algum benefício para a sociedade em termos de prático, né? Sim. Isso é uma inovação. Exato. É. Bom, Rodrigo, nós já fizemos a pergunta para os nossos ouvintes? Eu já divulguei aqui, tá? Mas a pergunta para sorteio é: você tem sentido que o mundo está melhorando? Então deixa aí a sua opinião sobre isso, né? Entra aí no YouTube Live, no Facebook Live e responda aí a pergunta. Se puderem também, compartilhe o vídeo aqui embaixo, a gente não falou no começo, mas não custa nada clicar no botãozinho aí compartilhar. E deixa aí a sua opinião. Você tem sentido que o mundo está melhorando? Ou ligue para nós no telefone 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, deixando aí a sua mensagem, e no final a gente vai sortear dois livros espíritas. Mas, o Fabiano, eu estou vendo aqui na relação de itens, eu não vejo a espiritualidade, eu não vejo vocês falarem o crescimento espiritual do ser humano. Está englobado? Está na categoria consciência. Consciência. E, isso é uma coisa intangível, né? Mas que nós decidimos colocar porque faz parte, né? Faz Sim. parte da regeneração. É, porque eu fiquei assustado que eu liguei para minha irmã para dar os parabéns pelo aniversário dela. Falou, Rui, nós estamos assustados aqui na nossa cidade. A semana passada, 3 jovens suicidaram. Olha aí. E o que podemos fazer? Falei, olha, isso daí é uma das coisas que nós precisaríamos pensar com muito mais seriedade, porque está ocorrendo em grande parte, né, Jorge? E quase em todo lugar está havendo suicídio. É um tabu isso na sociedade, é um tabu. Eu já falei sobre isso aqui, e claro, nós tem horas que nós nos assustamos com as classes assim, que estão suicidando, no sentido de classe assim, e de idade. Tem muito idoso suicidando, né? Muito Sim. idoso. Que era quem a gente não esperava que suicidasse, né? Mas eu acho que é a própria pressão do que existe no mundo. Uhum. Nessa própria transição mesmo. Uhum. Agora, do jovem, a gente tinha falado aqui outro dia, eu vejo muito assim, Rui, nós estamos criando jovens sem falar não para eles. Nós estamos criando jovens dando tudo. Nós estamos criando jovens materialistas. Onde o importante para ele é ter um celular legal, onde o importante para ele é ter o que o amigo tem, Sim. onde o importante para ele é ter as coisas. E não ser, né? É. Então, o que acontece? Ele não é criado com rejeição, porque o pai e a mãe dão tudo. Dão tudo para ele. Então, até o pobrezinho, não é só rico, não. Então, o acesso está muito fácil, tipo assim, você não cria mais com a criança com limites. Aí ele vai crescendo, e ele, por isso que está cheio de depressão, criança, está cheio de todas essas coisas assim. E na hora que ele recebe os nãos da vida, ele quer sair fora da vida, acontece muito isso. Então, se a namorada, ele foi criado o tempo todo sem rejeição, aí arruma uma namorada, a namorada dá um pontapé nele, que a gente levava uns 500 quando a gente era mais novo, não estava nem aí, né? Arrumava outra namorada, e a bobeira era normal. A gente ficava uns dois mas dias ficava, assim, mas ficava, meio jururu, né? Fica, né? Você perder amizade com alguém, você já fica jururu. Mas eu estou falando assim, era normal, Sim. né? Era normal você ir tirar a menina para dançar, a menina não queria dançar com você, daí. Uhum. Levava tábua. Exatamente. Então, isso era normal. Hoje não é normal. Hoje Sim. eles acham que eles têm que ter tudo. Tudo tem que ser a favor deles. Então, a partir do momento que tem essas negações, não estão preparados para rejeições. Então isso leva a pessoa a querer sair da vida. Eu atribuo muito o que está acontecendo com o jovem a isso. Nós estamos criando uma sociedade sem limites, que eles acham que eles podem ter tudo. E na hora que ficam impossibilitados de ter, falar, então essa vida não serve para mim. É, e também as referências, né? É, que nós estamos dando pra, na nossa criação. Muitos pais, pela comodidade, deixam o filho horas no iPad, no celular, no computador, e os entretenimentos eletrônicos, eles são como vírus mentais, né? Eles são perfeitamente, é como eu brinco, como ketchup. Não tem como não ser bom o ketchup, porque ele é feito para ser gostoso. Ele tem coisas químicas para fazer. Então, eles fazem esses entretenimentos digitais estudando o cérebro da criança, estudando as ondas neurais da criança. Então, é como se fosse uma droga eletrônica. E muitos pais não estão percebendo isso. E é difícil mesmo, porque realmente é complicado você abdicar, porque os pais estão a todo momento com o celular na mão. Então há uma transição, né, da gente, da sociedade, se empoderar dessa tecnologia e usar com mais responsabilidade ela. E a gente está observando que está se criando uma série de coisas aí que a gente fica assustado, que nem eu vejo a televisão mostrando jovens fazendo, trabalhando com idosos. Até parece aquela coisa do cara ser honesto, né, Jorge? O sujeito, o taxista devolve uma pasta com dinheiro, nossa, sai na televisão, sai no jornal. Quer dizer, dá a impressão que aquilo é anormal ser honesto. Assim como os jovens se preocupar com os outros, parece que é coisa normal. E a gente está vendo aí que muitos jovens que estão batalhando para criar uma sociedade melhor, um ambiente melhor de vida, são exceções, quando deveria ser uma regra quase que geral, né? Exatamente. E entra nisso, né? Como será o mundo regenerado, né? Nós teremos que ter o quê? Isso a gente escuta muito nas mensagens psicografadas, né? De seres que já vivem nessas sociedades equilibradas, falando que o sistema de religião não existe, né? Em um mundo regenerado. Existe o quê? A lei da fraternidade, né? É o respeito ao próximo, é o amor ao outro, o bem-estar das pessoas, né? Então, no mundo regenerado, se Deus quiser, nós iremos não ter mais essas metodologias de fé que fazem a gente se matar. Sim. E ter mais metodologias de fé parecidas com o Espiritismo, que são como escolas. Eu considero o Espiritismo como uma escola, né? Isso que eu acho bonito, porque ela explica, ele dá embasamento, ele não deixa, isso é coisa de Deus. Não, calma aí, por que é coisa de Deus? Vamos ver, vamos explicar. Ou então isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo, exatamente. Então, eu vejo dessa mesma forma. Eu vejo dessa mesma forma. Você tinha comentado outros seres que já estão mais adiantados, ou em sociedades, vão ser planetas mais adiantados que o nosso, planeta Terra, que está em prova de expiação, fazendo a transição para a regeneração, né? E é o caso da Sheliana, né? Você pega o vídeo dela, assiste a palestra que ela faz lá na Casa do Consolador, que é um espírito que está num planeta de regeneração e volta para o nosso, vem para o nosso, né, ajudar a gente de uma forma a chegar. E lá do lado de lá a gente sabe que não tem religião. Hoje tem, né? Hoje, por exemplo, você vai no nosso lar, você sabe que lá é uma colônia que foi feita por católicos, né? Mas está ainda dentro desse planeta, né, de provas e expiações. O próximo passo que a gente chegar é a fraternidade, abraçar todo mundo. O que você tinha comentado também, agora não me lembro agora, fugiu. Mas essa parte é muito importante. Né, que nem o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, né, que também faz isso de abraçar todas as religiões. Muito jovem, né? Todas as religiões numa só, né? Não, inclusive, viu, Jorge? O Rodrigo é um exemplo de uma pessoa jovem que está preocupado com a coletividade, está preocupado em fazer coisas espiritualizadas. E não haveria necessidade de ter mais gente pensando dessa forma? Com certeza. E esperamos que com o Instituto de Regeneração Global, mais pessoas possam chegar, se aproximar, se empoderar desse movimento, né? Fazer parte dele. Então, nós temos o canal no Facebook, que está aí na publicação do Vivência Espírita. Nós teremos transmissões ao vivo no nosso Facebook toda última quinta-feira de cada mês, às 9 horas da noite. Então, as pessoas vão poder ficar e se inteirar, né? Então, a ideia é realmente ampliar a egrégora de paz e esperança, né? Fazer as pessoas sentirem que há esperança. e não compartilhar apenas a desgraça, né? Nós temos uma responsabilidade como produtores de conteúdo hoje nas mídias sociais de escolher o que compartilharmos, né? E muitas vezes a notícia negativa é bom para a gente ter consciência, mas não é bom a gente passar para frente. Sim. Então vamos todos nós, né, passar para frente, compartilhar apenas notícias que trazem esperança, que trazem fé, né? Porque se a gente ficar deixando nos levarmos pelas manchetes dos jornais, aí o mundo é uma desgraceira, né? Mas há um mundo maravilhoso aí, paralelo, maravilhoso mesmo. Quanto mais a gente entra nesse esquema da regeneração, mais a gente vê quanto esperança há. As ecovilas estão se multiplicando pelo Brasil, pelo mundo. As hortas orgânicas estão crescendo. A preocupação com a alimentação está aumentando. Hoje você fala de meditação. Você não é mais um guru, né? Uma pessoa, sei lá, bicho grilo. Qualquer um está fazendo meditação. Então a psicosfera das pessoas está se ampliando, está se aperfeiçoando. E esse o Instituto de Regeneração Global, ele tem uma missão de unificar esse banco de dados, né, para que seja algo realmente global, as pessoas possam entrar em qualquer lugar do mundo. A gente, por enquanto, está aqui no Brasil, né, em português, mas nós temos a intenção de fazer parcerias com outras instituições do mundo e unificar os bancos de dados dela na nossa metodologia, que todos eles gostam. Existem outras iniciativas pelo mundo. Até por isso vocês querem versar para o inglês, né? Isso. Existem outras iniciativas pelo mundo muito parecidas com a nossa, que eles também buscam fazer um banco de dados de soluções. Só que você entra no site, parece um Excel, parece uma planilha. Não é feita para o seu João, não é feita para a dona Maria entender. É difícil de entender. Então a nossa metodologia é visual, ela é fácil das pessoas entenderem. Por isso que todas as pessoas estão gostando, falando, poxa, vamos colocar uma banca de dados aqui também, é fácil de entender, vamos em frente, né? Não, nós estávamos conversando aqui em off. Ah, que beleza, a produção de veículos cresceu. Não. Mas vai chegar num ponto que, como você diz aqui na parte de energia, vai chegar num ponto que nós não vamos poder andar mais, porque só tem carro em tudo quanto é canto. Exatamente, o transporte, né? O transporte vai ter que ser amplamente modificado, né? E a gente já vê. Eu estava lá em Portugal e todos os lugares têm um ponto de eletricidade para você parar com o carro e carregar o seu carro. Exato. Todos, a cidade inteira, Lisboa, as outras cidades, tem um ponto. Até na empresa que eu trabalho, você chega no estacionamento, tem lá carro elétricos e os pontos com as energias só para o carro chegar. Fantástico. Aí eu fui sair com o diretor, o carro dele é elétrico. Aí ele tava lá na tomada, ele chegou, tirou da tomada o carro, e pegou o carro, exato, saiu para almoçar e voltou. Ou seja, já é realidade. Já é realidade. O petróleo, né, o carro movido a gasolina lá está cada vez mais caro. Um absurdo. Né, e vai acabar. Né? Então a gente vê, o que vai acontecer com a Petrobras? O que aconteceu com todas as outras empresas, com outras mudanças que teve e surgiram tecnologias melhores. Lógico. Tudo tem um começo, meio e fim. Uhum. E se ela não se renovar, né, e se reinventar, né? Também vamos ver. É natural. E sobre essa questão específica dos carros elétricos e da energia. Olha só para você ver como há pegadinhas nesse sistema que a gente está criando. A gente vê assim, fala, carro elétrico, né? Maravilhoso, bacana. É bacana mesmo. Mas como a gente está fazendo os nossos carros elétricos? Nós estamos fazendo carros à bateria de lítio. Lítio hoje é um dos elementos mais fundamentais para a sociedade. O lítio está na bateria do celular, está na bateria do carro, bateria do computador, está na bateria de todos os lugares. Porém, a maior reserva de lítio do mundo está no Afeganistão e depois no Canadá. Então, nós estamos migrando na sociedade de uma sociedade petróleo dependente para uma sociedade lítio dependente. Então, há pegadinhas nessa expansão. Continuamos a perpetuar a lógica da concentração. Hoje nós já temos no Brasil 5 pessoas. 5, nós estamos em 4. 5 pessoas têm mais dinheiro do que 100 milhões. Então, se nós continuarmos nessa questão, nós iremos novamente cair no cavalo de Troia. Carro maravilhoso, elétrico, está lá dentro de uma bateria gigantesca de lítio, financiando guerra e mortes lá no Oriente Médio. Tem soluções? Claro que tem soluções. Grafeno. O grafeno, para quem não sabe, é como se fosse, imagina uma rede de gol de futebol. Imagina a rede de gol de futebol, toda treliçada, onde cada nó é uma molécula de carbono. E uma linha de uma espessura de carbono. Essa grafeno, esse material está revolucionando, tanto que ele é chamado de material maravilha. Ele tem mais resistência, ele tem mais condutividade, mais tudo, é impressionante. E eles já estão estudando, e já existe, vários protótipos de bateria de grafeno. O carbono é o nosso elemento mais abundante do planeta. Agora, vê como está lá o centro de pesquisa. Recebendo pressão, recebendo ameaça. Então, essa é a transição. Isso é realidade. Por exemplo, tem um professor da universidade aqui do Maranhão. Ele era do INPE, foi diretor do INPE do Maranhão, né? A gente conhece o INPE aqui em São José dos Campos, sabe como eles são, é um trabalho sério que é executado, nível até superior que do ITA e essas instituições, principalmente em termos de pesquisa, né, inovações, e ele criou, né, patenteou um motor movido à gravidade. Nossa. Célula de controle de gravidade. Patenteou, você pode patentear qualquer coisa, fazer outra história, né? Construir, ou seja, uma invenção, chegar no mercado que vira uma inovação. Exato. Então, assim, o estágio disso é uma invenção. Mas ele, o que que acontece? Ele é atacado porque todas os livros que ele escreve têm fundo espiritual. Por exemplo, Física do Espírito, Física do UFO, são livros deles. E o que que ele fez? Ele só conseguiu fazer o que Einstein tentou fazer a vida inteira e não conseguiu. Que é a correlação entre a teoria da relatividade geral, que é a gravidade, e a teoria quântica. Que todo mundo fala de física quântica, mas existe muito mais. Que é o quê? É unir essas duas teorias numa coisa só. Que é você quantificar a gravidade. E aí ele patenteou o motor. Isso a favor de um movimento, né? Patenteou um motor. E aí o que acontece? Esse motor, ele usa a gravidade para poder se movimentar. Que é uma coisa que... Já tem tudo. Está em tudo. A gente usa, né? E se você for pensar em realmente naves, como que ela chega de um lado para o outro? Como é que ela vai gastar o combustível, lítio e tudo mais para chegar até anos-luz até o outro lado? Exato. Ele tem que usar o que está disponível no universo inteiro, que é a gravidade. Exato. A gente sempre diz uma frase que é mas todas aí as soluções... ele é atacado. Exatamente. Exato. Isso que eu falei, isso para chegar no ponto que você falou. Ele não responde e-mails, não responde, porque eu já fui atrás dele. Sim. Né? Por quê? Porque a indústria petrolífera hoje é muito forte, né? E como vocês veem isso também, essa ameaça em relação ao portal de vocês? Já chegou, já chegamos a ter esse debate, sim. Teve pessoas. Aconteceram coisas interessantes com esse debate. Mas, no final das contas, nós decidimos o quê? Partir para cima. Para que vivemos, né? Vivemos para ter uma vida morna ou para fazer a diferença, né? Não há nenhum receio quando você está a serviço do bem, né? Serviço da luz. E eu tenho plena consciência de que nossa vida aqui é toda certinha, né? Se uma bala proferida por um cara das sombras conseguir me atingir, é porque era para me atingir. Então eu tinha que aprender isso, ou tinha que, de repente, desencarnar para continuar o trabalho no outro plano. Então não há nenhum receio de retaliação ou coisa assim. Tem o David Icke. É uma pessoa que eu gosto muito. Ele fala, é um nome que denuncia essas coisas, essas perseguições aos inventores que acontece desde a década de 10, né? O cara morre envenenado. É impressionante. Mais ou menos 250 já catalogados no mundo que criaram invenções sustentáveis, livres, equilibradas, foram assassinados. E aí sai com um reporte policial absurdo, assim. É igual as naves espaciais que todo mundo vê e depois fala que é balão meteorológico, né? Então, ele fala assim, por que você não anda de guarda-costa? Pergunta pra ele, né? Ele fala assim, se eu andar de guarda-costa, eu vou estar me colocando no nível de quem quer me perseguir. Eu vou estar sendo aprisionado pelo medo. Eu não vou andar de guarda-costa, porque eu sei que a minha vibração, se eu continuar nessa vibração, eu não vai atingir. A arma quebra, o pneu fura, alguma coisa acontece, alguém fecha o caminho. Então, é confiar nessa espiritualidade, nessa regeneração. É isso que a gente tem que fazer. Você pode queimar as soluções, pode queimar os projetos, mas não pode queimar o espírito. Exato. Que vai... Não, e depois tem outra. A morte do corpo físico não significa que é a morte do espírito. Exato. Ele morre fisicamente, mas outros virão. Continua. Quantas pessoas virão para dar continuidade? Porque essa é justamente uma lei, uma regra normal, porque ninguém pode, como diz lá no Apocalipse, ninguém pode esconder a verdade. Na verdade, queira ou não queira, ela vai vir à tona, exatamente. E quem entrou aqui foi o Paulo Sérgio, mandando bom dia a todos, Vivência Espírita, excelente tema. O Alexandre Garcia acompanhando, ótimo conteúdo. A Márcia Machado, a cada dia mais pessoas vão atrás do lado espiritual e vão aos poucos percebendo que somos mais que este campo material. Legal falar da Márcia, que eu encontrei a Márcia lá em Portugal, lá em Porto. Ela tá morando no Porto, que é o norte de Portugal. Márcia Machado, ela era do Jefa, né? Foi morar pra lá, tá trabalhando. E aí tinha uma casa da Aliança que lançaram lá há pouco tempo, já pegaram ela, colocaram ela como trabalhadora, tá lá tocando e tá fazendo tudo, de tudo, né? É que nem o Herbolato lá na Austrália, né? Faz um ano que ele tá pra lá, imagino que ele deve estar trabalhando lá na Austrália. Mandar um beijo lá pra Márcia que tá ouvindo a gente de lá. É, e a Cleonice dos Santos Rodrigues, manda bom dia, irmãos. Ô, Cleonice! Muito bom ouvi-los, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com vocês. O Araquém também está escutando a gente aqui. O Luiz Carlos Forcato respondendo a pergunta se você tem sentido que o mundo está melhorando. Ele fala, sem dúvida, que o mundo está melhorando. Se não tivesse evolução, não seria verdadeira. Né? E a Fernanda Cassal, né, lá da casa da Marcela, manda bom dia. Estamos assistindo e a Fofinha está achando lindo o céu. Fofinha que esteve aqui no último programa também, lá de Aracaju. Ela não está acostumada de ver o céu desta cor. Nordeste é sempre azul. Está encantada. Né? Lá também está bastante, né? Então fica azulzinho. É sempre azul, mas chove pouco. É. Então, obrigado pela participação de todos vocês. E deixa aí o seu comentário se você tem sentido que o mundo está melhorando. E compartilhe esse vídeo também nas redes sociais de vocês. A Vilma Torres, ela cumprimenta a todos pelo programa de hoje. Um bom dia para você, Vilma, e continue nos prestigiando. Alice também, Alice da AME entrou aqui. Bom dia, agora mesmo estou tomando meu cafezinho e ouvindo a mensagem, as mensagens de hoje. Um bom dia e um ótimo domingo para todos vocês. Obrigado, Alice. A Juliana também entrou aqui e falou, ó, eu estou rindo com vocês aqui, né? Porque a gente estava falando da mudança do negócio, do nome da empresa dela, agora vai chamar Pouca Gula. Pouca Gula. É. Pouca Gula. Né? Brigadeiro Gourmet. Então não é mais Hoje Pode. Agora não vamos fazer mais propaganda do Hoje Pode, porque não é mais da Juliana, tem que ser Pouca Gula. Pouca Gula. Né? E tem que falar aqui também que acontecerá uma excursão para Uberaba de 6 a 9 de setembro. Quem está organizando a excursão é a Keila, lá do CEMAJOD, né? Do Centro Espírita Maria João de Deus. É, eles que estão organizando. É, os locais, dessa vez vão ficar em Uberaba mesmo, Centro Espírita Casa Dantusa, lá da Caridade, Sanatório Inácio Ferreira, Hospital do Fogo Selvagem, né? Lar Espírita Pedro e Paulo, Centro Irmão José e Lar Espírita Irmã Valquíria vai ser o passeio lá, e Mercadão Municipal, é claro, lá de Uberaba, né? São uns R$540, 6 parcelas de R$90, então você pode ligar para Keila. Telefone dela, 988-12-8707. 988-12-8707. O Rodrigo vai colocar aqui também no site do Vivência para as pessoas verem. E nós vamos para o nosso intervalo comercial, né? Com a música agora, que olha, já estamos passando muito tempo da hora. Com a música agora, A Grande Transição, com a Célia e com a Magali. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. E sejam de cor o homem viva em fraternidade. Que a paz seja nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena. Nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. É momento de transformação. Separar o joio do trigo e então o amor não consegue vivenciar longe da terra. O aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal, para que chegue na terra o tempo da paz. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 9 horas e 24 minutos, estamos no nosso momento Gigavale e o tema de hoje nós vamos colocar aqui, está no momento espírita número 26 e o título é O Primeiro Ecologista. Vamos escutar para ver o que, que tem aqui nessa mensagem para a gente. O Primeiro Ecologista. Ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. O termo foi utilizado pela primeira vez no ano de 1869 pelo cientista alemão Ernst Haeckel. Contudo, no estudo dos evangelhos encontramos o mais excelente ecologista. Muito antes dos homens se preocuparem com a sua casa terrena, com as questões ecológicas, um sábio galileu demonstrou o viver saudável e a interação com o meio ambiente. Ele nasceu num estábulo, apropriado para abrigar os animais. E um boi e um burro dividiram o espaço com ele. Seu primeiro berço foi improvisado numa manjedoura, utilizando seus pais do feno reservado aos animais. Seus primeiros visitantes foram homens que guardavam as ovelhas no campo. Iniciou seu messianato identificando-se conforme as escrituras nas águas do rio Jordão. Embora frequentasse as sinagogas e o templo em Jerusalém, foi no altar da natureza que teceu as mais belas considerações a respeito do reino que veio implantar no coração dos homens. Subiu a um monte e pronunciou o poema jamais igualado das bem-aventuranças. No poço de Jacó, na Samaria, serviu-se do precioso líquido para compor uma analogia e ofertar a água viva que dessedenta para sempre. Falando a respeito da fé, a comparou ao minúsculo grão de mostarda, que semeado se transforma em frondosa árvore, onde se vem abrigar as aves. Lecionando a humildade, declamou versos a respeito dos lírios dos campos, que não tecem nem fiam, mas que se vestem com maior pompa do que o grande rei Salomão. Ensinando a confiança na providência divina, referiu-se às aves do céu, que não semeiam nem colhem, e, no entanto, o Pai lhes proveu o alimento diário. Em meio à tempestade que atemorizava os companheiros, ele se ergueu e falou aos ventos, ordenando aos espíritos que atuam na natureza, para que cessassem a sua ação. Comparou-se a uma videira, adjetivando seus discípulos como os ramos, ele próprio distribuindo a seiva que os há de alimentar. Denominou-se o ramo verde, o que viceja, dá flores, frutifica. Demonstrando o conhecimento intrínseco do ofício, ofereceu-se como o bom pastor. Aquele que, ao contrário do mercenário que foge ante o perigo, dá a sua vida pela das suas ovelhas. E contou a história da ovelha perdida, das 99 em segurança no redil, da alegria do pastor ao encontrar a sua ovelha, carregando-a aos ombros. Vivendo no ambiente da carpintaria enquanto crescia, agonizou e entregou seu espírito ao Senhor da vida, pregado a um madeiro. Jesus ecologista. Jesus amante da natureza. Ressurgindo na manhã do domingo, ele aguardou no jardim e se deu a conhecer a Maria Madalena. E em plena natureza, em meio à assembleia de 500 de discípulos, alçou-se e desapareceu dos olhos humanos, adentrando o reino do Pai, deixando-nos a lição de amor ao semelhante e à natureza. Natureza que ele ensinou a apreciar em seus detalhes, a prestar atenção a coisas que parecem insignificantes, mas que integram o meio ambiente em que nos movimentamos, em que vivemos. Jesus, modelo e guia, ecologista de primeira grandeza. São 9:29. Esse é o momento Gigavale. Fabiano, o que, que você poderia comentar a respeito do primeiro ecologista que nós conhecemos? É linda a mensagem, né? Realmente essa sabedoria nos traz a necessidade de olharmos para os ciclos naturais que estão ao nosso redor. A gente acorda, faz nosso café, senta no carro, vai embora, dorme, liga a TV, e enquanto isso as árvores estão mudando seus frutos, suas flores, as joaninhas estão polinizando, as abelhas, as borboletas, as nuvens passam. Eu acredito muito que no mundo de regeneração as pessoas irão primeiro olhar o ambiente em que vivem, primeiro o bem-estar daqueles seres, daquelas pessoas que convivem, e depois o bem-estar próprio. Porque o nosso planeta é como se fosse um ser vivo. E há a teoria de Gaia, né, que diz exatamente isso, que o planeta é como um ser vivo. E nós somos habitantes desse planeta. Atualmente, somos mais como um câncer do que como uma família de luz, né? Mas as luzes se acendem, e quando isso se acendem, toda a natureza vibra conosco, né? Vamos encerrando? Vamos encerrando o nosso momento de Gavale, Paulinho. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:31. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso querido e nosso jovem Fabiano Porto, que é jornalista, que tem uma série de atividades para cuidar pela frente ainda, né, porque é muito jovem. Então, nós estamos aqui falando hoje com o tema Como Será o Mundo Regenerado. O Zenildo Rodrigues é trabalhando hoje, viu, Jorge? Ele cumprimenta a todos pelo programa. Um bom dia para você, viu, Zenildo? O Ademir, que é nosso ouvinte assíduo lá do Jardim das Indústrias, ele pergunta por que nós não temos um trem para ligar as cidades da região metropolitana. E um bom dia para nós todos aqui. Mal, né? Chega no aeroporto. É? Mal chega no aeroporto agora. A gente tem que chegar no Terminal 1 para depois pegar um ônibus para ir para o Terminal 2 e 3, mas tudo bem. A Jaqueline Mariano também fala, muito bom tema. Abraço, Jaqueline, de Uberlândia. A Irene aqui Nascimento mandou outro recado, muito bom o programa, essa consciência, Fabiano Porto, uau, admirada e com profundidade e conhecimento. O Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno, entrou aqui e falou: bom dia, meus nobres amigos, Rui, Jorge, Reis e o português Rodrigo, bom programa, parabéns ao entrevistado. Lá eles falam português, fala português. Português. É, e brinca com a gente, né, que a gente não fala o L do Brasil, né? Ele fala, mas o Brasil não é com L. Tá, já vê que é com, não é com U, é com L. Aí eu falo, tudo bem, mas Portugal também não é com U, é com O. É Portugal, não Portugal. E aí brincando comigo aqui ainda, né? Rodrigo, não tem aparelho de barbear e gilete em Portugal? Pois, raio. Mas e daí, Fabiano, o que que você acha de ter um trenzinho pra ligar a cidade metropolitana? Já pensou se pegar aqui um trem aqui em São José e em poucos minutos estar em São Paulo, lá na Estação da Luz, ou passar ali no aeroporto, né? Que tem essas condições. Especificamente sobre esse projeto, é uma questão de política pública, uma coisa de investimento. Agora, uma coisa é fato. Hoje o Brasil ser basicamente rodoviário é uma insanidade até perante a geografia do país, né? Sim. Nós temos um país com a maior quantidade de rios navegáveis do mundo, uma costa fantástica e um essencialmente plano que daria para ter ferrovias, hidrovias e transportes marítimos. Então, realmente, essa política de focar no rodoviário, com certeza, não vai nos levar num mundo muito harmonioso, né? Nós falamos isso aqui também outro dia, né? Eu fiz uma viagem para o Nordeste aí no mês de fevereiro para março, de carro, né? Ultimamente é difícil a gente fazer uma viagem longa assim de carro, mas nós fomos de carro e a quantidade de caminhão que tem na estrada é fantástico. Só que os caminhões não são mais caminhão, são os aviões pelo tamanho deles, né? Para você ultrapassar um caminhão daquele, você demora um tempão, porque é o tamanho do bicho. Aí você pega uns 10 na sua frente para você cortar. E cortar como? Se ele corre do mesmo jeito que um carro normal. Quer dizer, a tecnologia está lá na frente. E você, o que, que você vê? Muito combustível na sua frente, é o que você vê. Muito asfalto que tem que fazer, tudo isso é petróleo, né? Isso é petróleo. Quer dizer, quem está ganhando com isso? Quem está ganhando? Aí é o dono do pedágio, está ganhando muito, né? Sim. Pedágio está ganhando muito. Quem faz asfalto está ganhando muito. Montador. Quem faz combustível está ganhando muito. E quem tem transportadora está ganhando muito. São esses que estão mandando no país. Como é que a gente vai para frente? E o preço dos alimentos está incluído o transporte, né, Jorge? Então você, qualquer país adiantado do mundo, funciona com transporte de trem. Basicamente é o trem. Sim. Mas que funciona. Agora, o mais esperto do mundo, que somos nós, é com quatro rodas que funciona. Aí a gente está vendo para onde é que a gente está indo. Nós falamos aqui em off que saiu a notícia nos jornais que um dirigente do trem lá no Japão, ele pediu desculpa porque o trem saiu um segundo adiantado da estação. Então imagina que no Brasil o dono, os dirigentes do metrô em São Paulo, que toda semana está parado, o que que eles têm que pedir desculpa então, né? Legal. Você vê, aí nós estamos falando aqui de ideias. É uma ideia que a gente nem pode dar aqui, né? Como é que nós podemos colocar uma ideia de ter trem? Isso aí é uma coisa que está na cara, não coloca porque não quer colocar. Sim. É política pública mesmo, quer dizer. Aí você, o que que acontece? Você, aqui, por exemplo, eu entrei aqui no transporte só para ver, aí tem alguém que colocou a ideia do onboard, né? Pagamento de transportes unificados. É uma ideia que ele tem aqui, que ele lançou. Outra é o Stella, carro solar elétrico, né? Ele colocou aqui essa ideia dele, carro solar elétrico. Agora, trem, não dá para você colocar, porque não é ideia, é uma coisa, é o mais antigo, sim, né? Tirando o barco, né? É o trem. Sim, e essa solução aí do carro solar elétrico, essa Stella, se eu não me engano, é da Bósnia, e é espetacular, né? Porque é a união de tudo que pode ser mais sustentável, que é o carro elétrico, mas só que em vez de você carregar na tomada, você carrega andando ele no sol. Certo. Então, a gente sempre costuma dizer no Instituto Regeneração Global que todas as soluções já existem. E se quem duvida é porque não dedicou muito para pesquisar. Porque é realmente impressionante o tanto de invenções, o tanto de soluções, o tanto de protótipos, pesquisas que existem, que se fossem incentivadas da mesma forma que essas indústrias que a gente falou são, já estaríamos aí vendo em nosso mundo essas soluções concretizadas. Infelizmente, elas são subfinanciadas, porque acaba retirando monopólios, né? E a essência disso mais clara foi, na nossa história, há mais de 100 anos, o Nikola Tesla, né, um dos maiores gênios da humanidade. Quando nós apertamos um interruptor de tomada, usamos pelo menos 3 patentes de Tesla. E ele estava desenvolvendo uma solução para transmitir energia sem fio, para nós não precisarmos mais de fios. Mas só que quem financiava Nikola Tesla era o J.P. Morgan, que inclusive é hoje uma das grandes famílias do mundo, e o J.P. Morgan controlava o monopólio de cobre. Então, quando ele descobriu que a solução dele não iria usar o cobre, que seria livre, né, não iria cobrar imposto, ele destruiu a torre que Tesla estava fazendo. E tem na internet, se você colocar no Google destruição torre de Tesla, você vê, estava construída, pronta para ligar, e foi destruída, por conta do capital, por conta do dinheiro. Então, esse é o nosso desafio da transição, é superar essa barreira invisível gigantesca do dinheiro mesmo. O que é o dinheiro? O dinheiro atualmente está a favor dos poucos, de muitos e muitas poucas pessoas. E essa é uma coisa que ainda vai vir à tona na humanidade, eu acredito muito. Muitas coisas não é o interesse, não é qual o benefício que isso vai trazer para a sociedade. É qual o retorno sobre o investimento. Exatamente. Quanto tempo eu vou ter meu dinheiro de volta? Quanto por cento que eu vou ter? Ou seja, é monetário. Né? É. Não, e tem outra coisa. Tudo isso que nós estamos falando não precisa ter partidos políticos de esquerda e nem centrais aí de esquerda para defender esse ponto de vista. Sim, você concorda? Sim, claro. Só que se você também começa a defender esse ponto de vista, vão dizer que você é comunista, que você é agitador, que você é de esquerda. Né? É que isso são fenômenos históricos. Quando a ditadura brasileira finalizou, era um xingamento você falar que alguém era de direita. Então, tipo, por quê? Porque a ditadura trucidou a gente. Então, são movimentos sociais, são ditocomias, né? São miopias que nós temos de ficar falando de esquerda, direita, e, na fim das contas, a gente não discute o que realmente importa. Né? E um adendo, lucro, eu não sou contra o lucro, mas eu sou contra uma visão mais social, mais equilibrada disso. Então, poxa, eu posso maximizar meu lucro? Ok, mas poxa, essa maximização irá significar a destruição da fauna local? Vai significar a destruição de uma comunidade? Eu vou construir uma rodovia que vai tirar uma comunidade, eu vou destruir e jogar eles para uma CDHU toda sucateada? Então, a regeneração global, ela começa realmente com nós, né? Essa é a maior mudança, aquela questão de ser o exemplo que você quer ver no mundo. Essa é realmente a maior mudança. Mas ela vai ter que ter um ponto de virada. Sim. Eu não consigo enxergar isso sem algum ponto de virada. E como que faz para as pessoas participarem desse projeto? Como que faz para as pessoas entrarem lá no site regeneraçãoglobal.com, né? Não é .br, né? .com. E entrar e participar com elas, contribuir. Como que elas podem contribuir? Legal, né? Bacana. Bom, primeiro é bem simples, né? Então você vai digitar regeneraçãoglobal.com, vai entrar no portal. A maneira mais importante que você está nos ouvindo pode nos ajudar é auxiliar no cadastro de soluções. Logo quando você entrar no portal, já vai ter ali uma chamada do cadastro de soluções e você vai poder apertar ali e vai fazer o cadastramento completo daquilo. Então, isso também se aplica a terapeutas que estão nos ouvindo, que podem se cadastrar na categoria de consciência, autoconhecimento, né, que ajuda as pessoas no autoconhecimento. Esse cadastramento de soluções também se aplica àqueles conteúdos que às vezes nós recebemos no Facebook. Ah, tal empresa criou uma coisa inovadora, tal. Você pode pegar essa empresa e cadastrar no portal. Porque a nossa missão agora, mais importante, é nós termos um grande banco de dados de cadastramento. Esse cadastramento você pode fazer simples, da sua casa, você coloca os dados das pessoas, o nome, o descritivo, um vídeo de apresentação, uma foto, tudo. Quando você apertar em salvar, vai ir para nós moderarmos, e a gente vai ver, às vezes tem uma questão de português, alguma coisa, aprova e entra para o portal. E outra forma é você compartilhar, né, tudo que vocês encontrarem de solução, quando você vê alguma ideia bacana, algo interessante, colocar no nosso grupo do Regeneração Global. Nós temos no Facebook um grupo Regeneração Global e teremos também o grupo do WhatsApp público. Então, tudo que você vê de soluções, você pode... às vezes não dá tempo de cadastrar, porque demora um tempinho cadastrar. Poxa, joga lá no grupo que nós temos um coletivo que vamos ajudar nesse cadastramento. Mas agora, realmente, a missão mais importante nossa é ampliar esse banco de dados. Queremos chegar a 1.000 soluções cadastradas. Temos agora pouco mais de 100. Mas... Oh, bacana. Uhum. Mas, Fabiano, me diga uma coisa. Vocês têm algum pensamento, têm alguma ideia de como acabar com o plástico que está contaminando tudo? É mar, é rio, é cidade. Como é que nós vamos fazer, sim, com esse plástico? Então, o plástico ele é um dos problemas realmente da humanidade e já existe no portal algumas soluções muito interessantes com plástico. Eu vou citar algumas delas que eu lembro. Tem uma dentro da categoria moradia, construção, uma empresa que está criando casas de plástico. Especialmente para pessoas refugiadas e pessoas, né, que não têm dinheiro, casa rápida, inclusive essa casa você pode movê-la de lugar, ela desmonta igual um Lego. Tem uma outra empresa fantástica criada por um jovem de 16 anos, chamada Clean Up, que ele está limpando o plástico dos mares, e porque hoje nós temos 100 milhões de toneladas de plástico flutuando no nosso oceano. Isso daí está destruindo com a nossa fauna, a nossa, né, marinha. E ele tem e uma a flora marinha retirar, também, né? É, a flora também. Então, existem algumas soluções já cadastradas no portal, que inclusive essas soluções, algumas delas chegam a ter telefone. Você pode ligar para a pessoa, você pode mandar e-mail, você pode realmente estar em contato. E parece também que criaram um vírus para comer o plástico. Ah, exatamente, uma bactéria que come o plástico e o resultado que ela dá é totalmente inofensivo para o ecossistema, né? Então, é o que a gente fala, todas as soluções já existem. A gente precisa agora realmente conhecer essas soluções, apoiar essas pessoas que estão fazendo essas soluções, porque geralmente elas estão solitárias, e realmente ajudar isso a se concretizar. São 9 horas e 44, ó, que correria, hein? Aqui o pessoal está entrando aqui e eu vi um comentário aqui do Oliveira Motovoy, né? Ele está falando, pedindo desculpa, até desculpe se eu estiver errado e estiver saindo do foco. Mas a data limite falada para acontecer em 2019 por Chico Xavier, o que seria verdade nisso, né? Total verdade, viu, Oliveira? Que a gente considera, né? Pelo respeito que a gente tem por Chico Xavier. E nós vamos lembrar lá em 1969, quando ele estava... em 1970, 72, quando ele estava no programa Pinga Fogo, que ele falou claramente nisso, e depois uma série de reportagens foi lançadas, ele falando sobre isso, em 2019. Por quê? Em 1969, quando o homem lançou o foguete para a Lua, quando o homem pisou na Lua, é como se o homem fosse um despertar para o homem da tecnologia, mas também... de saber que você tinha algo muito mais importante no universo do que só nós. Então aquilo ali é a comprovação disso. Então o que é dito? Que Jesus deu uma moratória para a Terra, para essa transformação, para essa regeneração, que seria uma moratória de 50 anos. Ó, vocês têm 50 anos mais para se acertarem. Se nesses 50 anos não acontecer catástrofes nucleares, essas coisas tudo, vocês terão um progresso muito mais avançado. Então, é isso 2019. Né? E se nós percebemos, de 1969 para cá, a evolução e a transformação do planeta foi radical. Tudo que pode imaginar de coisa, de tecnologia, de coisas importantes no planeta, vamos falar de, ao invés de falar de tecnologia, vamos falar da globalização, um país respeitando o outro, muito mais. Um homem respeitando o outro, a evolução social, todas essas coisas, nesses 50 anos as coisas melhoraram. Então, atinge o ápice em 2019. Agora, o que vai acontecer? Não é um apocalipse. Não é a gente dormir no dia 31 de dezembro de 2018, quando chegar no 1º de janeiro de 2019, está tudo mudado. Não é isso. Está dizendo que a partir de 2019, nós teremos muito mais tranquilidade e as coisas chegarão com muito mais facilidade para poder a gente... entrar mesmo realmente num planeta de regeneração. As coisas não acontecem como passe de mágica. Uhum. Então, se nós ultrapassarmos esse limite, como foi falado, até 2019, o campo está aberto. Mas só que a gente também não está esperando até lá. O que está sendo falado hoje aqui, por exemplo, já é isso. É alguém pensando como será um mundo regenerado. Então, tudo isso faz parte do pacote. Tudo isso. Agora, Ao contrário disso, se tiver algum problema, e nós estamos vendo ameaça aí, muitas ameaças atualmente também, ameaças nucleares aí, né? O tempo todo nós estamos vendo, então a gente tem que se precaver, porque se acontecer o contrário, a gente entrar num conflito desse, você tem atraso de 1000 anos na Terra, atraso espiritual. Então pode esquecer disso que a gente está falando de transformação moral no sentido de ir para um planeta regenerado. A gente volta e fica ali dentro do planeta de expiação e provas, o mundo todo mudando, 1000 anos de atraso mais ou menos tem. Mudando a geografia todinha do mundo, se acontecer isso. Então, o que a gente torce é que a gente passe esse 2019, o ser humano se conscientize mais e a espiritualidade tenha muito mais tranquilidade para trabalhar conosco. É isso que fala 2019. É que o mundo será muito mais livre para trabalhar, receber as coisas novas, receber todas as novas informações, trabalhar muito melhor para essa regeneração mesmo. É isso aí, não tem nada de mágica ali não, mas é a coisa mais séria que a gente pode imaginar. É, olha lá, 9h47, Rodrigo, nós vamos embora. Só comentar aqui sobre a pergunta para o sorteio, você tem sentido que o mundo está melhorando? Então quem entrou aqui e respondeu foi a Márcia lá da... lá de, que está lá em Portugal, sim, tudo que tem corrido está indo em direção aos dias melhores, devemos ter essa certeza e vibrar por isso sempre. O Claudinei também respondeu que sim, o Antônio Bessa também respondeu, o mundo sim está melhorando, ele colocou aqui um livro comentando Caçadores de Bônus de Bons Exemplos, em busca de brasileiros que fazem a diferença, ele é uma cartilha que eu acredito, um livro que ele publicou aqui, colocou no WhatsApp, muito interessante. E pôs um link também, caçadoresdebonsexemplos.com.br, em busca de coisas boas. Uma solução a ser boas, cadastrada, né? Uma bela solução a ser cadastrada. Legal, lá no, né? Portal, agradeço a sugestão. Ah, cara, eu vou te mandar o link aqui também. E o José, estamos no fim de um ciclo, muitas coisas acabaram, muitas coisas não serão permitidas, mas em prol da evolução, melhoramento na Terra. O Marcel também responde sim, estamos num ciclo para iniciarmos outro, né, evolução da humanidade. Ah, o Carlos Henrique manda bom dia sobre perseguições, ele comenta aqui que Eurípides Barçanufo foi um visionário que também sofreu deste mal, mas que não atingiu graças ao plano espiritual. Ótimo programa, abraços e que Deus abençoe a todos. O Rogério, respondendo a pergunta também, se você tem sentido que o mundo está melhorando, ele fala, tem um livro de um psiquiatra americano, Steven Pinker, chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, onde analisa a violência ao longo do tempo. E sobre qualquer período de tempo, séculos, décadas ou anos, o mundo está evoluindo e a violência está diminuindo. Tem-se uma impressão contrária, pois a mídia vende-se só tragédia. Exato. Legal, né? Exatamente isso que a gente estava comentando aqui também. Né? Só comentar que a Keila também agradeceu aqui a divulgação das bênçãos a todos, lá da Maria João de Deus, da excursão do Chico, e lá para conhecer, né, a terra do Chico, Uberaba. Adriana Pereira falou, em relação ao futuro do planeta neste momento de transição, queria saber a respeito da alimentação sem carne, né? Eu acho que também é um tema aí muito importante. É, só comentando aqui também, a Irene, o Espírito Santo, o Zé Manuel, que é um primo meu também lá de Santos, casado com a Irene, pai do Gabriel, que deve estar escutando a gente também, manda um ótimo dia a todos. Tema de hoje muito atual, na minha opinião, a água deve fazer parte. Em 2018, escutei num curso que o Brasil exportaria com reservas de aquíferos. Uhum. Né, que isso realmente aqui o Brasil é um... Sim. É um grande... O aquífero Guarani e ainda o aquífero Alter do Chão, que daria para abastecer a humanidade inteira por 100 anos. Olha só. Muito interessante, né, Jorge? Foi. Oi, Rodrigo, Fabiano. A Iracema e a Moto aqui, ela perguntou sobre... Ela quer saber sobre quem possa... Saber quem possa interpretar sonhos, né? Existem muitos livros para interpretação de sonhos, mas a gente não tem muito, assim, a gente não pode referenciar, ou digamos, a gente não tem condições de dizer, ah, esse aqui é melhor, ou aquele ali é melhor, né? Agora, o que a gente pode indicar para você, Iracema, é um livro espírita do Adenauer, que estará no Encontro Espírita de Jacareí, no dia 9 e 10 de junho, o Adenauer Novaes, lá de Salvador, tem vários livros publicados, é psicólogo, psicanalista. Ele tem um livro que é Sonhos, Mensagens da Alma. Então, talvez, para você seja o mais legal. Eu conheço o livro. Estou até com esse livro lá em casa, que a Camila me emprestou, mas tem até na internet. Se você colocar Sonhos, Mensagens da Alma, está aí na internet em PDF também. E aí é muito legal a palestra dele, eu já ouvi também, ele falando sobre sonhos, muito bacana, que ele tira um monte de misticismo que tem, coloca informações sobre Jung também, que é colocado dentro das informações que ele dá, mas a abordagem espiritual também é interessante, né? É bem científico o livro, mas muito legal mesmo para você, para a gente conhecer um pouquinho mais dos recados que os sonhos dão para nós. O que a gente sabe que é que a alma fica emancipada quando a gente dorme e a gente sai por aí andando para cima e para baixo, e a gente tem que se concentrar para sair fazendo coisa boa, ao invés de sair fazendo coisa que não presta. Isso é interessante. Mas quando a gente conhece um pouquinho mais, é legal, esse livro é bacana. Sonhos, Mensagens da Alma, do Adenauer Novaes. Rodrigo, já sorteou todo mundo aí, que eu já vou entrar aqui nos aniversariantes, hein? Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. É o que o programa Vivência Espírita deseja a vocês. Vamos lá também para agora para o nosso sorteio. O ganhador dos livros são Sinésio, lá de Caraguatatuba. Sinésio de Caraguatatuba. E o Carlos Henrique. Vocês foram sorteados com os dois livros da Livraria Casa do Caminho. E vocês podem comparecer lá a partir de amanhã às 13 horas. A Livraria Casa do Caminho fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, no fundo lá da Casa do Caminho, né, na Avenida Rui Barbosa. Então, só comparecer lá, bater um papinho com o Mário Vinhas e pegar o livro lá que vocês foram sorteados. Sinésio e o Carlos Henrique. O Sinésio é lá de Caraguá, mas ele sempre está por aí. Na hora que ele vier, o livro dele está reservado lá para ele pegar. Então, nós vamos encerrando a nossa participação hoje aqui, agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes. Daqui a pouco, nós estaremos lá no Pequeno Templo, fazendo um evangelho musical, às 18 horas. Quem quiser lá, eu, Luiz Carlos e o Nabuquinho, estaremos lá fazendo um evangelho musical hoje no Pequeno Templo. Convidamos vocês para participarem também. Estaremos lá para dar um abraço e fazer o evangelho da tarde, hoje, lá. A música que nós vamos colocar no final aqui, depois que encerrarmos a prece, será O Tal Planeta Pode Te Pegar. Cuidado, né? Do Grupo Castelã. Vamos encerrar com ela. Não, a gente vai passar para você. Um momentinho só. Rodrigo. Agradecer a participação de todos vocês que participaram aqui, entraram no YouTube Live, mandaram mensagem aqui no grupo do Vivência Espírita. Agora o grupo do Vivência Espírita está acabando os participantes, já está com 253, o máximo 256. Aí daqui a pouco a gente tem que pensar em montar um segundo grupo, né? Aí a gente não aguenta administrar tudo isso. E o Facebook Live também, o pessoal que participou, entrou aí com a gente. A gente pede desculpa para quem a gente não conseguiu ler todas as mensagens que mandaram bom dia aqui para a gente. E agradecer aqui também a todos vocês, pedindo para baixar o nosso aplicativo Vivência Espírita e escutar a rádio online aí e a reprise, que passa toda terça, quinta e sábado às 8 horas da manhã. E convidando até o próximo domingo às 8 horas. Rui. Nós agradecemos a ajuda e a presença da Camila, da Derli, da Graça e do Paulinho na técnica, e agora o Silvio, que acabou de chegar para cumprimentar a gente aqui no programa Espírita. E, Fabiano, nós desejamos tudo de bom para você e gostaríamos da sua, do seu agradecimento, do seu encerramento da participação no nosso programa. E vamos deixar para o Serginho a nossa prece de encerramento. Bom, agradeço muito pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, realmente é essencial nós falarmos de espiritualidade da forma como vocês abordam. E, bom, a minha mensagem que eu gostaria de dizer é que esse é um movimento que não é meu, repetir isso, esse é um movimento nosso, é um movimento de todos que acreditam que nós podemos regenerar nosso mundo, que nós devemos fortalecer as soluções, que nós devemos parar de ver apenas a destruição que acompanhamos tanto, né? Decidimos agora agir e fortalecer essas novas egrégoras de energia que nos chegam. Então, eu convido a todos a acessar regeneraçãoglobal.com, a se inteirar, comentar e participar dos nossos canais digitais para que nós possamos cada vez mais aumentar essa comunidade e, assim, aumentar a presença desse movimento no nosso mundo. Agradeço a todos e um ótimo dia. Agora nós vamos passando para o nosso irmão Serginho fazer a prece de encerramento. Serginho. Vamos todos relaxando, tranquilizando nossos pensamentos, nossos corações. Vamos sentindo a energia maior que toma conta de nosso corpo, de nossa alma. E agradecer. Agradecer pelo dia que temos, agradecer por todas as experiências que estamos passando, agradecer pelos aprendizados nos erros que cometemos e agradecer pelas alegrias e vitórias conseguidas no seu caminhar. Pedimos ao Pai que continue a acreditar em nós, continue a aceitar que estamos melhorando, que estamos progredindo e que o que hoje nos parece uma utopia, muito em breve torne-se realidade. E assim, mais uma vez, nós podemos agradecer a grandeza do Pai sobre todos nós. Que assim seja, graças a Deus. E nem fingir se recusar a crer. Tantas mudanças em todos os sentidos, fica impossível não se envolver. A terra passa por um longo tempo, mas não vem nada em sua evolução. A dura forma está se transformando num mundo só de regeneração. Nosso passado pode nos mostrar que o ser humano já evoluiu. Hoje a mulher já tem os seus direitos, o preconceito já diminuiu. A história antiga das guerras santas, onde um rio de sangue correu, e vira santo lá da São Francisco. Tantos horrores em nome de Deus. Ainda tempo pra se transformar, pois só um terço vai aqui ficar. Arregaçar as mangas, trabalhar, o teu planeta não viverá. Arregaçar as mangas, trabalhar, o tal planeta não me tira. Mudaste o clima por todos os campos, tantos desastres e dos naturais, acelerando então esse processo, onde se encarna em grandes numerais. E tudo isso está a nos mostrar que a hora é essa, é só acreditar. Se a gente quer que continuar, é bom então começar a mudar. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!